repete o play. Hey, todo mundo agora joga as mãos pra cima. Ai, ai, ai. Vou que vou mandando a letra que eu sei de cor. Eu vou que sou, sou de cor, que eu sou de cor. Sou quem sou e ainda quero ficar bem melhor. Vou subindo a ladeira, sacudindo a poeira, dando a volta por cima. Dando a volta por cima. Não há quem não queira, numa brincadeira, cantar sua rima. Já que Deus te deu dom, faz um rap do bom. Vem comigo e assina. Vem comigo e assina. Já que Deus te deu dom, faz um rap do bom. Vem comigo e assina. Hey DJ, aumente o som que eu vim pra dançar. Que eu vim pra dançar. Que eu vim pra dançar. Convidei alguém especial que vem pra rimar. Ai, ai, ai. Vou que vou mandando a letra que eu sei de cor. Eu vou que sou de cor. Eu que não sou de cor. Sou quem sou e ainda quero ficar bem melhor. Aumente o som, preste atenção, sintonize as suas antenas. 2 Mbps e agora entra a cena. E DJ, aperte o play, faz um scratch. Bombardeando o mic com minhas rimas BBS. Deixe moleque, cabelo black, fazendo rap. Por muitos apelidado como BBS. Eu aprecio a verdadeira obra-prima. Um vírus que contamina, levanta sua autoestima. Coloque as mãos pra cima e curta o som da Tina. Essa é a mina de ouro. Um verdadeiro tesouro me convidou. Representei, sou maloqueiro, não corro. Deus é meu socorro. Me dá inspiração com o mic na mão. Eu faço rap do bom, do bom. De festa e BBS na brother, mandando som. Hey DJ, aumenta o som que eu vim pra dançar. E você já joga agora, vamos pular. Convidei alguém especial que vem pra rimar. E você já joga agora, vamos pular. Fica bem melhor do SGSP. Fazendo RAP. Mostrando meu proceder. Ei, Tina, tô com você. Primo, põe na tela. Notícia do momento. Mina de ouro com o Mike partindo pro arrebento. Aí, o beat é dinâmico. Explode em seu ouvido. Microfone que capta a minha voz. Tá derretido. Mas não é o meu hálito. É força do hálito. Rimas de mil graus com o mesmo peso de um aço. Da selva, um gorila atacando seu psicológico. Anarquista causando a rebelião. Quem me guia nesse louco caminho é Jesus. Comédia não vê meu rosto, meu moletom tem capuz. Diga, essa aqui é pra dançar. Diga, joga suas mãos pro ar. Diga, o que eu quero é rimar. Diga, tamo junto pra somar. De festa sou eu, contracenando com o beat. Tira já e arraram, obrigado pelo convite. Não é M&M's que derrete na boca. O nome é 2M fazendo rima muito louca. Hey DJ, aumenta o som que eu vim pra dançar. Eu vim pra dançar. Pode acreditar, moro. Convidei alguém especial que vem pra rimar. Ai, ai, ai. Vou que vou mandando a letra que eu sei de cor. Eu vou que sou de cor, que eu sei de cor. Sou quem sou e ainda quero ficar bem melhor. Fica bem melhor. Hey DJ, aumenta o som que eu vim pra dançar. Eu vim pra dançar. Pode acreditar, moro. Convidei alguém especial que vem pra rimar. É nóis na fita. Vou que vou mandando a letra que eu sei de cor. Eu sei de cor, que eu sei de cor. Sou quem sou e ainda quero ficar bem melhor. Fica bem melhor, chegando fica devagar. Bem melhor. Fica bem melhor, fica bem melhor. Todo mundo nessa batida comigo, vai. Mãos pra cima, coloque as mãos pra cima e curte o som da Tina. Mãos pra cima, mãos pra cima, coloque as mãos pra cima e curte o som da Tina. Mãos pra cima, mãos pra cima. melhor. Chegando, fica bem melhor. Chegando devagar.